picape. Com vinil sai scratch, com rima sai freestyle. O baile inteiro interage, respondendo a pergunta. A roda tão intensa, mas parece uma disputa. Energia incontrolável, hip hop nuclear. É a crise de um viciado, nunca irá parar. Pois break boy, MC, diz que choque, grafiteiro. Sabem, isso daqui é o sentimento verdadeiro. Incomparável, inconfundível, cê já tá percebendo. Me diz o que é isso, o que tá acontecendo, amigo. Na rua 15 é um break dance do Itália, Curitiba todo dia, gente costurando a malha. Pra ficar bem frisado, pra você que não captou, é pra quem se sente honrado pelo rap que tocou, ou pelo boné pro lado. Sua avó nem gostou, quanto mais aliados pra somar, então já somou. DJs, quem ainda mantém viva a cultura do vinil, pintores com latex, college montando um souvenir. B-boys no pave flex ou girando no chão frio, MCs e produtores borbulham nesse Brasil com o seu estilo próprio, seu movimento próprio, um segmento lógico. Hip hop é ótimo, por fora é diferente, por dentro o mundo é igual. Meu instinto me diz isso, é o hip hop é natural.